e sempre tão apreciada por todos. Prova disso são os fados que trago, os fados que nos fazem sonhar e acreditar no amor, na felicidade e na alegria. Como eu trago os fados e sei que lhe agradam, eu gostava também que me dissesse qual é o fado da sua vida. O fado que lhe põe o coração a palpitar e que lhe põe a lagriminha ao canto do olho? Ou não, simplesmente aquele fado que lhe lembra as maiores delícias da sua vida? Poderá fazê-lo na nossa página em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Sr. Fado cá aguardamos os seus fados, os seus pedidos, os seus momentos especiais. Vamos então ficar agora com três fados que selecionei para trazer. Vamos ficar com Biografia do Fado, do nosso fadista João Braga. Depois ficamos com O Meu Amor é Marinheiro, de Cristina Branco. E ficamos então com Sou da Noite, do nosso Carlos do Carmo. Eu espero que goste, fique por aí. Eu cá ficarei por aqui, na Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Perguntam-me pelo fado, eu conheci. Era um ébrio, era um vadio, que andava na moraria. Talvez ainda mais magro que um cão galgo, a dizer que era fidalgo, por andar com a fidalguia. O pai era um enjeitado que até andou embarcado nas caravelas do Gama. No malandejado e sujo, mais gingão do que o marujo dos velhos becos de Alfama. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei, mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, eu conheci num perfeito desvario, sempre amigo da balbúrdia. Entrava na moirama a horas mortas e a abrir as meias portas, era o rei daquela estúrdia. Foi às esperas de gado, foi cavaleiro afamado, era o delírio do entrudo. Naquela vida agitada, nele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade. Sei, mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Mas sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Diga lá ao Senhor Fado. Braços

céu dos meus casos perdidos, vêm de longe os sentidos nas canções que eu entreguei. Três belos momentos já se passaram e tão rápidos que eles foram. Foram belos, foram sonhadores, momentos que nos fizeram sonhar e acreditar. Porque a alma portuguesa é sonhadora, acredita e luta. Prova disso foram todos os descobrimentos que fizemos há séculos atrás e é tudo aquilo que somos. Porque para além de muitas dificuldades, muitas tristezas, nós conseguimos ultrapassar. O fado transmite bem aquilo que ultrapassámos, aquilo que vivemos e aquilo que continuamos a ultrapassar e a viver. O fado é a nossa alma, por isso fomos nós a criá-lo e por isso existe este espaço, o Diga Lá ao Senhor Fado. Um momento em que a alma portuguesa prevalece, em que o amor prevalece, em que os sentimentos se fazem ouvir e se fazem entender. São cantados e interpretados pelos nossos fadistas, são trazidos até nós de forma tão romântica e tão expressiva. Não concorda? Eu acho que sim. Acho que o fado é uma forma tão bela de expressar os sentimentos. Bom, para não estarmos aqui com muito mais conversa, vamos ficar com mais três fados. Vamos ficar com o nosso querido Camané, com Se Ao Menos Houvesse Um Dia. Depois vamos ficar com Os Meus Lindos Olhos, de Mafalda Arnoux. E Não Venhas Tarde, Carlos Ramos. Fique com o Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Nas asas de uma gazela e depois do seu cansaço procurasse o teu regaço no vão da tua janela. Se ao menos houvesse um dia versos de flor tão macia nos ramos com as cerejas. E depois do seu outono se dessem ao abandono nos lábios quando me beijas. Se ao menos o mar trouxesse o que dizer me esquece nas crinas da tempestade. As palavras litorais, as razões iniciais, tudo que não tem. Se ao menos o teu olhar desce por mim ao passar como um barco sem amarra deste fado onde me deito, subi até ao teu peito nas veias de uma guitarra. desce por mim ao passar, como um barco sem amarrar. Deste fado, onde me deito, subi até o teu peito, nas veias de uma guitarra. Olhos, qual pequeno Deus, pois são divinos, de tão belos os teus. Quem tos pintou com tal condão, jamais neles sonhou criar tanta imensidão. De ouro celeste fez de uma chama agreste astros que alto céu revestem e onde a tua história é escrita. Meus lindos olhos de lua cheia, esquecido do outro, a brilhar para a rua inteira. Quem não conhece teu triste fado, não desvenda em teu riso um chorar tão magoado. Perdões pedidos no murmúrio desolado, quando aqui canto inspirou-se só em ti. Tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só mais um fado. Aqui canto inspirou-se só em ti. Tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só mais um fado. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Não venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo que te minto e sou cobarde, mas sabes dizer sorrindo, meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde. Dizes-me sem azedume. Quando o teu coração arde na fogueira do ciúme, não venhas tarde, dizes-me tu da janela, e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde demais. Meu caro ouvinte, e ao som de todas estas guitarras, de todas estas belas melodias, vamos nos aproximando a passos largos da reta final do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado, um programa em que a alma portuguesa se faz ouvir de facto. Prova disso são os fados que aqui trago, os fados que eu gostava que me pedisse. Aquele fado que lhe faz sorrir, que lhe faz ver a vida de uma forma mais alegre ou até de uma forma mais triste. Porque como há fado alegre, há fado triste. Há fado que fala de amor, há fado que fala de outros sentimentos, mas que todos eles são belos e nobres, porque são sentimentos tão portugueses e tão bem expressados nos nossos fados. Bom, assim eu vou então deixar-lhe a forma como pode pedir o seu fado, como pode trazer à antena o seu momento. Poderá fazê-lo em www.radioantenaweb.info. Deixe então lá na página de comentários o seu comentário, o seu pedido. Ou então poderá enviar-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Sr. Fado, cá aguardamos os seus pedidos, aguardamos os seus momentos de alegria e tristeza, aguardamos o palpitar do seu coração, porque é isso que nós procuramos nos nossos ouvintes, que o coração deles palpitem, que sejam sempre felizes. Vamos então ficar, antes de tudo, aliás, depois das minhas despedidas, com o fado Mãos Sujas, fez parte de uma peça de teatro há muitos anos. Mas é um fado muito bonito, em que fala de trabalho, com certeza. Eu então vou-me despedindo assim, desejando que tenham um resto de dia muito feliz, que tenham uma vida muito feliz. E amanhã, cá estamos nós para mais uma emissão do Diga Lá ao Sr. Fado. Uma emissão em que a alma portuguesa irá falar consigo mais um pouco. Fique bem, fique na Antena Web e aqui com o Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre em português. Mãos negras do trabalho, melhor da gente humilde, o seu melhor brasão, são quem maneja a serra e quem punha o malho, são quem esbrava a terra e quem semeia o pão. Mãos carimbadas pelo sol, das ceifas dos trigais, tingironas de mosto, as dornas dos legais. Andaram na montanha a derrubar pinhais, nas galeras de sul atravessaram o mar.